Tamo de volta no jogo, mais cruel do que nunca, narrando o que é cruel. A fita que vem da rua, o crime tá recrutando e os moleques se envolvendo. Nem chegar aos 20 anos, antes disso tão morrendo. A maldade é sedutora, hoje o mal é atrativa e passa a ficar esperto. O mundo jaz do maligno, as fita que nós narra é só o que a gente vê. Tamo narrando o que é cruel, que é pra vocês aprender. Pra mim tá mais que explícito como funciona tudo. Desemprego no país, só aumenta o submundo. Que esperar de um país onde prefeito e deputados rouba mais em 4 anos que o crime organizado. Deixa o povo alienado, escravo da televisão. A mídia sensacionalista faz a manipulação. Tamo de volta, parceiro, narrando os bang louca. Mãe que chora sobre o filho que foi encontrado morto. Narra o crime, narra a guerra, narra a morte e o massacre, preconceito e o racismo. A morte na luta de classe, essa guerra violenta que sempre acaba em sangue. A repressão policial, a vida louca, os bang. O descaso com o povo, a falta de dignidade. Todo dia nasce um monstro nos cantos dessa cidade. DJ Nanda HDR, entre o inferno e o céu. Argumento pesado, narrando o que é cruel. Acharam que estava derrotado, quem achou que estava errado. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Acharam que estava derrotado, quem achou que estava errado. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Seja bem-vindo onde só tem crueldade. Assina embaixo pra dizer não tem bondade. Muitas famílias que choram, quantos amigos que morrem. Treta não é conversa, se resolve com revólver. É medo todo dia, assalto todo dia, é morte todo dia, dá até agonia. Quebrada jorra sangue violentamente, e nessa forca tem louco inconsequente. Como eu queria acordar sem disparos na madrugada e vejo um cara inconsciente ensanguentado na calçada. Quem morre é porque mata, um dia me disseram. Se fosse assim, inocentes não ia pro cemitério. Álcool destrói famílias, essa droga é liberada. Muitas mães são agredidas, eu sei, ninguém faz nada. É nesse mundo em que vivemos, onde errar é fatal, onde o crime dá dinheiro e também um triste final. A maldade tá séria, guerreira que não se entrega. Os caras com a vida boa, dizendo que tá uma merda. Se é assim, então vem aqui viver um dia da minha vida pra tu ver. Não é novela, não é história, é só tragédia que se passa na memória. Muitos amigos foram embora, e a caneta é com tinta que ela chora. Acharam que estava derrotado, quem achou que estava errado. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Acharam que estava derrotado, quem achou que estava errado. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Escuta aí, se liga só, escuta aí. Escuta aí, acharam que eu estava derrotado, quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Se liga só, escuta aí. Anote tudo, vê se não esquece.